tentando realmente me conhecer. Me preocupo mais com quem sou do que como eles vão me ver. Tô na de que coisas boas a vida vai conceder, quando nem sempre. Mas às vezes orgulho é bom ceder, bem suave. Na brisa de ouvir um bom CD, bem suave. Uma vida humilde sem dever, nem sequer explicação. E não me venha castelando numa de esticajão. E nem estica não o ticle, porque isqueiro morreu na cadeia que nós usa pique. Malandragem é viver, não entrar na festa VIP. Eu não partilho as alegrias momentâneas de clique. No corre da vida real, não do mundo 3D. Dos que o único assunto é pegar 6x3P. Quando eu confio nas pessoas, é foda, só milho. E às vezes eu só quero ficar em paz, sozinho, longe de toda essa patifarice. Sai pra lá, negativismo. Sem dizer que vivi, sem ver minha vida passar. Vou viver, não importa quantos caminhos tenha que traçar. Então deixa eu andar por aí, nem preciso esperar, não vou voltar. Tô querendo ficar um pouco sozinho, não aguento mais ficar nesse lugar. Então deixa eu andar por aí, nem preciso esperar, não vou voltar. Tô querendo ficar um pouco sozinho, não aguento mais ficar nesse lugar. É tanta gente negativa, amarga e negativa. É tanta mente negativa, mal carga negativa. Eu necessito de um tempo, só com o vento. Longe do estresse, da selva de cimento. A permissão de ter missão é ter visão pra se esquivar dos fragmentos. Eu vi que dá risada e ser feliz na mesma fita. O coração é um beco onde o rancor trafica. O coração é um muro onde o rancor grafita. Capita, senão o carrasco te decapita. Capite, o mundo é que tá na contramão. Cuidado, o ser humano é frágil igual balão. Vejo lágrimas enchendo um galão. Almas são leiloadas no salão. Eu preciso de distância disso tudo, disso tudo. É só olhar no espelho, ele por si só diz tudo. Me bateu nostalgia das artes vendo x-tudo. De quando as crianças eram punidas com cascudo. Hoje é gente negativa, amarga e negativa. É tanta mente negativa, qual carga negativa. Então deixa eu andar por aí, nem preciso esperar, não vou voltar. Tô querendo ficar um pouco sozinho, não aguento mais ficar nesse lugar. Então deixa eu andar por aí, nem preciso esperar, não vou voltar. Tô querendo ficar um pouco sozinho, não aguento mais ficar nesse lugar. Preciso espairecer todo esse karma pesado que o mundo me propôs todo dia, todo tempo. Não dá pra esquecer tudo o que acontece ao lado, mas preciso cultivar, inspirar bons sentimentos. Encontrei na solidão erros que eu nem sabia, então pedi perdão no que eu não me arrependia. Mergulho na reflexão pra compreender a vida instantâneo, momentâneo. Professor desses meus dias, sei que de nada valia toda a minha esperança. Se eu não querer mudar, como que eu vou querer mudanças? Abri mão dos prazeres, não se deixar levar, manter o equilíbrio em qualquer lugar. Imperfeitos seres estão aptos a errar. Jogo sujo dos delírios, exclamo contrariar. Consciência inspira compreensão e automaticamente você não sem noção. Então deixa eu andar por aí, nem preciso esperar, não vou voltar. Tô querendo ficar um pouco sozinho, não aguento mais ficar nesse lugar. Então deixa eu andar por aí, nem preciso esperar, não vou voltar. Tô querendo ficar um pouco sozinho, não aguento mais ficar nesse lugar.